aguarde instruções. Tá 3560, livre pouso, piscina 0, vento 17, 0 graus, 149. Livre pouso, tá 3560, tá 0-0. Tá 3217, decola 235, chama e controle 120, decisão 8. 208, 3297, virado, uma bota. É o Guardião 07? Guardião 07, prossiga. Tá visual na aeronave na curtíssima final, prossegue a retaguarda se não foi interferido. Gente, Guardião 07, prossiga a retaguarda do tráfego, reporte nacional do GRAM, informa um helicóptero mantendo através norte da torre e aproximará para o pátio 4. Sem interferência com a sua aproximação, reporte livrando o eixo final da 1-0. Estará livrando o centro do tráfego, Guardião 07, pode confirmar o vento? Vento 180 graus, 139, Guardião 07. Zul 4206, reduza para 2109. Afirmativo, querido. O senhor tem como pousar na cabeceira ou no site? A pista é ou no site? Afirmou. Sente, autorizado, pouso na cabeceira ou no site, pouso pairado, informou um helicóptero em sentido oposto, aproximando do pátio do Graia, à esquerda da cabeceira, não interfere com a sua aproximação. O vento é 200 graus, 189. Gente, visual, isso aí. Sobre o Dael 3217. Vano Dael 3217. 60, solo 36, livre direito, chame solo 1211. Olha lá, direito, solo 211. Tudo bom? Guardião 07, vento no aeródromo 1, 90 graus, 149, reporte quando é solo controlado. 7. Sim, para a torre. Pega aqui o Delta, reporte na interseção Papá. Gente, reporte final, Serra Índia, Eco Índia, o ajuste tirou o time 3013, Bravo Serra Serra. Correção, à direita do senhor. 3. 2000 pés, Cumbi 13, o Rosário 2526. Uno 620, autorizado decolar, piscina 0, vento 170 graus, 129. Guardião 07, solo controlado. Guardião 07, solo controlado, 238, livre frequência. Puxando a 6 through 1 Fox, line up and maintain threshold 1-0. Pro 1013, igual no ordem, não. Canado pronto. Hotel Tax Ray, ciente de frequência, a viatura já está sendo enviada para o seu passageiro. 07, livre frequência. Esquerda, vou na proa 190, limite o localizador, desça para 3000 pés, ajuste 1013. Curva na esquerda, proa 190, limite localizador, desce para 3013, boa noite, meu nome. Azul 4206, vetoração sequenciamento número 3, esquerda, proa 015, limite o localizador, desça para 4000 pés, ajuste 1013. C2526 para o localizador esquerda para 130, reporte estabilizado, livre LS. Livre LS, esquerda para 130, 2526. 120, decimal 8, bom voo. 208, batata. Ajuste 1013, reporte rotatório, visual com campo. Passei a reporte, taxa. Controle Salvador, boa tarde, Zona 620. 620, boa tarde, contato radar, Serapuca. sai da boca. Eco Zulu November, desça para 1.500 pés, atingiu 1.500, mantenha. Ana 6314, autorizado decolar, piso no 0, vento 190 graus, 199. 6314. Confirme. Mantenha a posição e aguarde. Quatro dois zero meia, vai ultrapassar o curso do localizador, novo limite ao QD Mike 150 da NDB Simbra, devido à prioridade de tráfego do transporte de ferro. Gente, na minha proa, passando o localizador e o limite a radial, o QDR 150 de Simbra. Seu QDR é 310, QDR 310. 310. Foi 02526, complete LS, chame torre 18, decimal 95. 18952526. 6210, 7, mantém 0, 60. 10. Gol 6, 8, 9, esquerda pro A150 para o localizador, deixa para 2000 pés, ajuste 1013. 16150 de proa, 2000, desce 1013, gol no 869. É para fazer a resposta da intercessão hoje. 6314, decolado 1242, chame controle no 20 decimal 8. Camarão 208, tchau. Posição aérea 2526, livre de pouso, piscina no 0, vento 190 graus, 119. Ciente, posição aérea 2526, livre de pouso, pista 10. Departure control, good afternoon, Shansek 314. Climb level 340. 6314, radio contact, climb maintain 340. Mobile departure. Mobile departure. 6314, any chance fly direct to Kogibu? Maintain mobile departure. Maintain mobile departure. I'm 310 após o top Matéria Brasil. Xené 6210, vetoração para o sequenciamento, esquerda para o 015, limite ao QD Mike 130 de Simbra, mantém 060. Até 060, esquerda 015, limitado pelo 130 de Simbra. 317, pode chamar o centro? 3217, mantém escuta. Gol no 620, suba restrito nível 350, direto com o meu foco, 08. 3350 para 08, no 620. Azul 4206, direita para 110. 110 pela direita, 4206. Vento 180 graus no 69, autorizado em colégio da piscina 7. Uno 869, chame torre 11895. Torre 1895, boa noite, 69, boa tarde. 8 milhas na final da 190. 325251, da 3217. 1869, você não me escuta? Na escuta. Por favor, o tráfego nesse momento cruzando a final da 190 não vai interferir com a sua aproximação. Continue aguardando a pista livre. Aguardo a pista livre, boa noite, 69. 13 pés, ajuste 1013. Usar o Eco Zulu November tem condição de encurtar aqui, já disse, na pousada. Eco Zulu November, condições de liberar, de curva à direita e fazer uma base curta para a final da 1-7? Afirma, agilizando aqui da presença. Autorizando o final da 1-7, Eco Zulu November, evento 90 graus, 129. Força aérea 2526, solo aos 45, libera à direita, solo 1211. 06, desça para 2000 pés, ajuste 1013, reporte localizador, 4206. Aquilo Delta tá na minha escuta? Olê, Salvador, muito boa tarde, papapá, Serra Aquilo Delta fazendo 2000 na sua escuta. Serra Aquilo Delta, suba para o nível 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, Serra Aquilo Delta. Xené 6210, vai ultrapassar o custo do localizador. Esse agora para 4000 pés, agora de último vetor para o LOC. Positivo, 4000, guardando o último vetor, mantendo o limite. Autoridade, cabeceira 10, vento 200 graus, 139. Livre pouso, cabeceira 10, boa noite, 69. Eco Zulu November, solos 4000, liberando próxima à direita. Boa tarde. Eco Papa Serra ali, mantém cabeceira 17. Azul Sul, 6310. 6310. Padrão 6310. Sou 620, chamo Centro Recife, frequência 12685, altera 12545. É 210, curva direita, proa 080. Direita 080, 610. Teu Recife, está pronto, táxi? Só um minuto, senhora, Natão, não seja alinhado para decolagem. Mantenha a posição. É com a parte Serra pronto? Decolagem autorizada, 971, 80 graus, 97 graus. 6210, passa a porta, certo? Vai de última proa, 6210. Vai seguir um Embraer 190, meia dúzia de milhas à frente. Passeio. 21, com o quê? 1, 21, decimal 1. 21, 1. 21, 1, boa tarde. 1, 69, ali, mantém pistão na 0. Mantém, mantém na 1. 1, 1. Hotel 8-6, decolagem autorizada, 1-7, vento 1-9-0 graus, 1-5-1. Eco Papa Serra, decolou 4-8, controle 1-2-0-8. Papa Serra, controle 1-2-0-8, boa tarde. Boa tarde. Reporte estabilizado, localizador. 1-4-0, voltar estabilizado. 6-2-1-0. Controle Salvador, Eco Papa Serra. Papa Serra, contato radar, subou 200, saída da EL. Papa Serra, 200, radar EL. Controle, Bravo Serra, Serra, tá visual com bolso. Frequência livre, Bravo Serra, Serra. Escuta. Escuta. Sim. Valeu. Estabilizando o lock, azul para 200. Azul 4206, livre LS, Chume Torre, 118, decimal 95. 295, 4206, até mais. Controle 1-6, hotel Tax, hein? O Xené 6210, desça para 2000 pés, ajuste 1613, livre LS, reporte localizador. 2013, reportará localizador 6210. Boa tarde, hotel, hotel X-Ray. Confirme volta a Salvador. Decorado, Salvador, quer dizer, para o Pouso Longe aqui em Armação. Já de Armação, ciente. Mantém o litoral, reporte final para o Pouso X-Ray. Pois será que tem? NES 6314, contact now Recife Centrum, frequency 1685. 1685, 1683, 14. No 169 decolou 50, 1208 controle. 208, com o 169. Só mandou o Gol 1169, decolado na sua escuta, muito boa tarde. Boa tarde, Gol 1169, contato da Cidadel. Cidadel, Gol 1169. Pode ser direto por seguro da presente. Pode ser direto por seguro. Papá Serra, direto com Mandatuba. Comandatuba, confirmando. Direto com Mandatuba da presente. Romeu Lima, Chime Torre, 1895. Muito baixa transmissão, confirma. Romeu Lima, chama na curta da 17, repouso no pátio da cabeceira. 5 era estar ciente. Xené 6210, Livelé, Chame Torre 118, decimal 95. 345, obrigado. 3231, está pronto? Sente, ali mantém pistão no zero, preparando para decolagem assim que autorizado. Deixa livre. Voador, Xené 6210. Proxenar 6210, continua a aproximação, guarda a pista livre. Guarda a pista livre, 6210. Confirmado a pista molhada, 6210? Negativo, pista seca, campo seco também. Certo. Azul 4206, solo 52, à direita, 121, decimal 9. Corrigindo, 121, decimal 10. Decolagem autorizada no 0, 170 graus, 119. Instrução para interceptar a roda e ligar um tráfego no setor. Curva esquerda, vai na proa 180. Limite desta proa é 20 milhas afastado de Salvador. 180, é, limite 20 milhas de Salvador. Gol 1169. Funcionar 6210, pouso autorizado no 01170 graus, 109. Sobre pouso, funcionar 6210. Passaria 2231, decolou 54, 1208, controle. 1208, boa. Controle Salvador, boa tarde, passaria 2231, decolado na sua escolha. Série 2231, contato radar, sai da Momo, suba nível 180. Perfil da Momo 802231. Aquilo Delta, mantendo ainda a saída, chama agora Centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. Controle 1208. 208, 1210. O 6210 também, escuta? Pode ser, está remetido. Só mais um minuto. 08. Ali na final, 0 e direto Brígida presente. Confirme restrito. Restrito ao 340, direto Bridge. 340, direto Bridge, gol 1969. Controle acionado 6210. 6210, ciente, tem um tráfego à sua direita, você cruze agora pela esquerda. Esquerda na rua 330. Esquerda 330, 6210, ciente. Passarei 2231, devido ao tráfego em arremetida, curve à direita, vou na Pro 50. Apresente Pro 50, 2231. Oh, 6210, informe devido a desvio de cheio, nessa aproximação perdida. Ok, center. É 6210, esquerda pro 280. Esquerda 280, 6210. O passeio 2231 já tráfego já ultrapassado em altitude, reação a navegação na proa de VATAP. Proa de VATAP 2231. Zero vai tentar uma nova aproximação. Afirmativo. Então, o limite dessa proa é o QDMIC 140 do NDB Simbra, o 6210. Mantém a proa confirmando 280? 280. O limite é o QDMIC 140 de Simbra. Positivo. O limite é o QDMIC de Simbra. Patrícia Romeu Lima, solo 57, libera a direita, parte 5, estacionar livre frequência. Patrícia Romeu Lima, copiou? Ono 1169, chama agora o centro Recife, frequência 13325, alterna 125 decimal 1. 13325, 251, gol 1169, boa. Controle Salvador, boa tarde, Romba 09. Romba 09, boa tarde, contato radar, saída lotada. Controle 2231 da passarela. 2231, prossiga. Se possível, coordenar pra gente é pro direto de Lençóis ou destino. Barreiras da presente. 2231. Direto Barreiras, obrigado. O 1166, boa tarde, chegada Mares, desce para o 050. Pro de Mares. Chené 6210, esquerda pro 190, limite localizador. Esquerda 190, limite localizador, 6210. da Copa Serra, chama Centro Recife, frequência 13325, alterno 251. Copa Serra, Salvador. Chame Centro Recife, frequência 13325, alterno 251. Após ITAP, deixa para 2000 pés, ajuste 1013, reporte localizador, pistão 0. Reporte na 6210 para o localizador esquerda, para 130, reporte estabilizado. 030, para estabilizado, 6210. Patrulha Oceano 6210, por gentileza, senhor, em caso de arremetida, vamos manter o perfil mesmo? É, o perfil da arremetida subindo para 2000. Pode ser, 6210. Nós saímos ligeiramente do perfil aí, que estava acompanhando a decolagem 09 à frente, 6210, ok? Ok, sim. Chame agora a torre 1895, com pouso, 6210. 1895, 6210, obrigado. Controle, Santa 3894? Santa 3894, prossiga. Você poderia chamar, por gentileza, qual foi o problema com o chanera aí? É, foi o Windshear. Ah, por gentileza, cara. Chão, baixa travar. Batará, na 2-0-0. 9-0, boa tarde, chegada mais, desce para o 0-0. Pode dar as informações? Apenas com o aviso, em torno de 210. Não foi o equipamento aqui, informou a Windshear Offset, ok? O que proporciona pra gente aqui a obrigatoriedade de descontinuar a aproximação. Mas não teve turbulência moderada e nem variação de velocidade excessiva. Somente o aviso mesmo. Ok, muito obrigada pela informação. 21 decimal 1. Zero direita 1, 2, 1, decimal 1. Zero Golfo, boa tarde. Vou na prova da próxima mão para a chegada da mancha para a descida. Zé 394, complete VLS, chame torre 11895. Chamará, boa tarde, 3494. Torre, Salvador, boa, Zé 3894, final da 190. Zé 3894, boa tarde. Pouso autorizado no 0, vento 160 graus, 109. Tocha travou? Afirmativo. Ciente. Autorizado pouso, 3894. No 66, após ITAP, desça para 2000 pés, ajuste 1013, reporte no localizador. Localizado 2013, bom, no ouro bem. Área 2231, chame centro Recife, frequência 125, correção 12685, alterna 12545. 3894, salão 10, à direita 121, decima 1. 21, confirme. Essa marcação no altímetro, quanto é que está marcando? O nível autorizado foi 90 e nesse rumo é o 90, sim, correto. desça agora para o 90, o rumo 09. Desça para o nível 080. Desça para 2000 pés, ajuste do altímetro 013, reporte ao localizador, pista no 0. Está livre o desvio, reporte estabilizado no localizador da pista dessa, 3190. Estabilizado, voo 1166. Voo 1166, livre, LS, chame torre 118, decimal 95. 895, 1166. Azul 6919, condições de NL decolado sem parada? Ali decola sem parada da pista 10, azul 6919, vento 180 graus, 189. Uno 166, continua a aproximação, agora da pista livre. Agora não, Uno 66. Serra Golf, desça para o nível 060. Gol 1645, chegada Bonf, desça para o nível 050. Uno 66, pouso autorizado, pistão no 0, vento 180 graus, 159. Pouso, Uno 0, Uno 66. Uno 9, decolou 55, corrigindo, aos 15, 120, decimal 8, controle. 208, obrigado, boa tarde. Boa tarde. 50, 12545. Falei, boa tarde, azul. 6919, decola, passa meu best. Rádio Azul 6919, contato radar, saída da Elson, voo 340. Da Elson, voo 340, 6919. Carol, felicitamento, chama táxi. Livre táxi, chama na papá para ingresso. Uno 166, Salão Zuno 6, à direita, 121, décima 10. Direita, 210, obrigado. Vamos ver, né? Mike Serra Golf, desça para 4.000 pés, ajuste 0.3. Carol, autorizado ingresso, pista no 7, chama alinhada e pronto. 3190, Olivia LS, chame torre 118, decimal 95. 395, boa noite. Boa noite. Boa tarde, tá 3190, 37. 3190, boa tarde, pouso autorizado, pistão no 0, vento 190 graus, 119. Essa, pouso, vai ser aprovado, 3190. Cliente. Dois, desça para 2.000 pés, hoje girou o time 013, reporte localizador pistão 0. Autoridade 2.000 pés. 1013. Gol 1645, número 4 na aproximação, reduza para 2509. Mantenha a posição. Papá, Charlie, Oscar Alfa, decolagem autorizada, pistão no 7, 18, 0 graus, 13. Sierra Golf, desça para 3 mil pés, ajuste 1013. Boa noite. Boa noite. Papa Parcial Oceral, que decolou 21 no controle, 121 decimal 10. 121, 120 decimal 8. 1208, uma boa tarde, Tchalha Oceral. Boa tarde. Controle, boa tarde, papapá, Tchalha Oceral. Papapá, Tchalha Oceral, contato radar, suba ao 260, cede a árvore. Árvore, sobe 260, Tchalha Oceral. Mike Serra Golf, desça para 2 mil pés, 2014, reporte localizador. Meio. Estabilizado. Condor 22, informa agora o ajuste no 0 no 4. Reporte localizador, nível S. Com 2014, reporta estabilizado 22. Dodge Chené 143, chegada bom, se desça para o nível 050. Gol no 645, reduza para 2109, desça para 4 mil pés, ajuste 10 no 4. Gol 6919, Chime Centro Recife, frequência 133.25, alterna 125.1. No 251 Menos um nave, chame Recife 3325, alterna 251, bom voo. No 645, número 3 na aproximação. Preparação para o sequenciamento, vem na Pro 220, limite ao localizador, desça para 3 mil pés, ajuste 10 no 4. Ok, preparação para o 220, limite ao localizador. Estabilizado visual, Condor 22. Condor 22, Livre LS, chame torre 118, decimal 95. Chamar torre 189522. Torre Salvador, boa noite, Condor 22. Família do externo, baixou e travou o visual. Condor 22, boa noite. Pouso autorizado, pistão no 0, vento 190 graus, no 39, ajuste 10 no 4. Livre pouso, Condor 22. Condor 22, vai pro parte de autoridade? Parte de autoridade. Gente. Reduza para 1709. Reduzindo 1709. lá no localizador, Mike Serra Golf, trem embaixado, travado. Mike Serra Golf, ele é VDS, chame torre 118, decimal 95. 2895. Papa Romeu, Mike Serra Golf. Papa Romeu, Mike Serra Golf, boa noite. Após o scan, vai gerar base pela direita no 7? Afirmo. Sim. Vento 18, 0 graus, 10 norte, chama na final da 17, Mike Serra Golf. Chama na final da 17, Mike Serra Golf. Ok, esquerda, 240-26, evadir. Xener 6143, desça para 4 mil pés, ajuste 0-1-4. Papapapá, Charlie Oscar Alfa, chame agora Centro Recife, frequência 133, decimal 25, alterna 12685. 3325, 2685, Charlie Oscar Alfa, boa tarde. Externa, mais externa, gol, para o cancelamento. Seguinte, plano é o cancelado 228. Xené 6145, apostelo, desça para 2 mil pés, ajuste 104, reporte no localizador de estresse. Xené 6143, apostelo, desça para 4 mil, 3 ADLF 2 da 10, reportará estabilizado. Virando base da 17, trem passar travado, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, pouso autorizado, ficou no 7, vento 160 graus, 113. Autorizado, grato. Localizador 645. Bono 645, livre LS, chame torre 118, decimal 95. 1895. Sim. Torre Bono 645, estamos a uma milha do estado. Bono 645, continua a transmissão, guarda a pista livre. O altímetro no 014. Eu me bati. Sim, de 3567 após o bang da Gol na final da 10, a linha mantém. Pouso autorizado, pistão no 0, vento 170 graus, 129. Ok, livre pouso, negativo. Golf Solo 3, vamos com o pátio, pátio 4. Ciente, autorizado, backtrack, para a base. Bono 869, tá na escuta? Tráfico da frente da TAM vai com o mesmo destino, mesmo nível e mesma aerovia. Posso ligar pro centro coordenado pro senhor um nível inferior para não ter que esperar 5 minutos no ponto de espera. O senhor aceita ou quer manter o 360? 340. Entende? Zero é possível. A senhora vai aguardar um de 2 a 3 minutos quando espera para cruzamento de nível. Confirmando, vai inicialmente o 3000. Vou ligar para o Recife, coordenar e informo o senhor. Estabilizado, localizador visual cadastro da Xanar 6143. 6143, Livre LS, chame torre 18, decimal 95. 295, Xanar 6143, boa noite. Mauno. Direito 1261, voo 645, confirma 2161? 121, decimal 10. 211, voo no 645. 3567, decolagem autorizada, pistão na 0, 190 graus, 129. Oh, 100, vou na prova do NDB Simpra, ajuste 10 no 4, reporte para descida, procedimento LSX Ray. Marcel, guarda pista livre. Aguardo pista livre, meu, não passa.